A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt. Hoje venho falar-lhes sobre música. A verdade é que a música tem uma grande presença na minha vida e, devido à forma como me ouvem desse lado, achei um tema apropriado para trazer aqui para si. Há uns tempos li que a música tem a capacidade de nos salvar e acredito nisso. Aposto que, assim como me acontece, a música faz parte da sua vida, tornando-se algo indispensável até. Sabiam que, nos nossos antepassados, os homens das cavernas, a música surgiu antes da linguagem. Usavam a música para comunicarem, batendo com paus nas árvores e em peles de animais, através de ritmos o equivalente aos bateristas de hoje em dia. Filogeneticamente falando, um palavrão que remonta para o estudo da relação evolutiva entre grupos de organismos, a espécie humana neste caso, as partes do nosso cérebro que processam a música são mais antigas e desenvolveram-se primeiro do que as áreas da linguagem. Muita gente diz que a música é comunicação e uma forma de linguagem por si só, e aqui os dados científicos comprovam isso. Como é que explicam que tanta gente se emociona ao ouvir fado, embora não perceba uma única palavra em português? E por falar em emoções, a música ajuda a uma melhor expressão destas e ajuda ao maior controle das nossas ações, havendo estudos que indicam que crianças que estudam música têm menos problemas de comportamento. A música ativa a parte do nosso cérebro, chamado o centro de recompensa, que é responsável pela nivelação dos níveis de dopamina, a hormona que, entre outras coisas, controla as nossas emoções e provoca a sensação de prazer. E desse lado, que música vos dá mais prazer? Para mais informações, dúvidas ou sugestões, não hesitem em contactar-me através do meu e-mail disponibilizado no site da rádio ou através das redes sociais na página A Psicologia da Sofia. A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt.